229, decolada 27, chame agora o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, controle de Salvador, 129, Mariano. Salvador, 129, bom dia, passando em 500. 129, contato radar, subavia saída São Luano, no nível 360. Via São Luano, 360, 129. Salvador, chamei a 251, está pronto para o táxi 142, pessoas a bordo, autonomia de 5 horas e 40, Galeão. Apenas confirme o POV, já autorizado o táxi via Bationo, Índia, ponto segura Bissano 0, nós chame novamente. Ajuste o altímetro padrão. Aqui via Bationo, Índia, tá, ponto segura da 10, estamos lá com pronto. 142, pessoas a bordo, aqui é 62, 50. Agora sim, 142, gente. Salvador, na escuta do azul, Alfin aqui, Mike. Alfin aqui, Mike, na escuta, siga. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores em potência na cabeceira, seção Golf, na próxima cabeceira 28. Gente, posso arrumar o Alfa e a gente, Mike, sente da intenção, aguarde só um minuto. Arrume o Alfa, ele forme Alfa na escuta. Ele forme Alfa na escuta. Agora do Alfa e aqui, Mike. Gente, Alfa e aqui, Mike, inicia o táxi, vai... Correção, vai manter a posição, aguarda mais alguns minutos. Sim. Pode voar da ID da presente? 75, cruza nível 150, coordene com o centro Recife na frequência 1251, alternativa 128.35. 251-2835-6075. É na escuta? confirmando as intenções, o senhor vai acionar a taxi até a Golf para cheque de motor com potência, confere? Confirmo, vai ser aeronave rebocada pela manutenção para fim de cheque de motor na interseção Golf ali, próximo da antena do radar. Ok, ciente, é dado o horário, conforme previsto em RP Brasil, não será autorizado, ok? Teste de motor potência na taxiway Golf só a partir das 6 da manhã. Ah, tá ok. Ok. Salvador, Argentina, 1911, muito bom dia. Gente, no 1911, just a minute to copy. Standing by, 1911. Oi, Salvador, bom dia. Aqui é o Oceaner Alfa Vitor, Quebec, 43. Este 6251.0, 10 pronto. 6251, autorizado linha de colapso sino 0, vento variável 029. Aliás, de colapso sino 0, 6251, obrigado. Salvador, bom dia, na escuta do Oceaner, Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, prossiga. Vitor Quebec solicita autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição número 5. Deixa Alfa Vitor Quebec, aguarde. Segura na chamou, salvo. Uniforme Alfa, Uniforme Alfa, me escuta. Alfa Vitor Quebec, autorizado início do reboque, vai chamar para ingresso no Pátio 1. Possível, senhor. Alfa Vitor Quebec, cliente, iniciando o reboque e mantendo escuta. Chamarei antes de ingressar no Pátio, obrigado. Gente. 1229, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 251, alterna 2835, Recife, 1229, bom dia. Bom dia. Chama 6251, decolador 3612, chama agora o controle Salvador, 120.8. Afirmativo, chamando o controle Salvador, chama 1208-862, segundo pegado. Salvador, muito bom dia, 8662-51. 9251, contato radar, sobre a via saída Sambu 1, nível 360. Atenção 360, Sambu 1, 8662-51. Salvador, na escuta do Azul, Alfa e Delta. Romeu, Alfa e Delta, prossiga. Yankee Delta solicita remoção da aeronave a Ponte 1 para o Pátio 3, posição 3.000. Gente, Alfa e Yankee Delta, mantém a posição, aguarde. 191 to copy? Yes, sir. Go ahead. 21991, Eclipse to Sierra Alpha Echo Zulu, according flight plan roof. Up Zulu 44, after Seguro, up November 857, Ecubi, after Milox, Lobor, and according. Fly level 380, runway 10, first turn to your right, Sanvo 1, departure after Leda, Doclo, transition. Squawk 54. 50 and the control 120.8. Argentina 19911. Argentina 19911 is clear to it is at 5. Upper Zulu 44 until Porto Seguro, then upper November 557, Ecubi, Lobor, and at 5. Fly level 380. Standard instrument departure is Sanvo 1, Sierra Alpha, November Victor Oscar 1. Sanvo 1, Dolco transition, right? According, gotcha. And then working 5450, after takeoff frequency is 120.8. Argentina 19911. Channel 19911, with the correct report ready to start up. Standing 11, just confirm Sanvo 1, Sierra Alpha, November Victor Oscar 1. Sierra Alpha, November Victor Oscar 1, right, Dolco transition, Dolco transition. Correct. Okay, I will call you ready for Volkswagen and Sota. Torre Salvador, aqui é o Alexander Alfa Vito, Quebec. Podemos ingressar no pátio principal? Afirmo. Reporta o término de reboque calçado na 05. Positivo, senhor. Obrigado. Yankee Delta, na escuta? Yankee Delta, na escuta. Esse é o reboque, reporta pra ingressar parte 3. Sim, a gente iniciando o reboque, por favor. Instalador aqui, Ocha, né? Alfa Vitor, Quebec, estacionado na ponte número 5. Obrigado e um bom dia. Controlador Argentina 1911, on gate 11, ready for push on Estatal. Prepare to push Estatal, infiltrate the taxi, extend 11, Argentina 1911. Okay, gate 11, push on Estatal, I will call you for taxi, Argentina 1911. Meu alfa em Yankee Delta, na medida do possível agiliza para ingresso no pátio 3. Positivo, Yankee Delta seguindo para o pátio 3. Mais rápido possível. Argentina 1N11, ready to taxi. Clear to tax via April 1, India, call again on the hold port 4910. And just call the KNH 1013, Argentina 1911. April 1, India, hold the port 1010, 1013 KNH, Argentina 1911. Argentina 1911, hold the port 10. Argentina 1911, clear to take off for 910. Wind 310, decrease, 02 knots. Clear, take off for 10, Argentina 1911. Tente Alfa, Yankee Delta, bom dia. Incident 19911, airborne at 01, call the port control 120.8. 120, obrigado, bom dia. 12-1911. Bom dia. Approach Argentina 1911, muito bom dia, crossing 1700 up to flight level 380. Bom dia, gente, no 1911, ready contact on the passer, climb level 380, you're clear to fly direct to Lida. Direct to Lida and clear flight level 380, Argentina 1911. Salvador, gol 9776, livrando 240 para 160. 9776, bom dia, sem identificação. Na pro de bote, lista para 4.000 pés, o ajuste padrão no 093. No 093, está agora na pro de pelo, confirma a proa? Na pro de Bonf, gol 9776. Autorizado pelo centro pro de pelo, senhor. Bonf já vai estar à nossa direita. Tô corrigindo então, na proa de pelo autorizado, gol 9776. É grato, vai levar a proa de pelo, descendo 4.000 com 1013, 1093, 9776. Salvador, bom dia, tá 3171. Autorização Guarulhos, tem entidade chave. Autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, 3110 Taubaté, nível de voo autorizado 320, decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva, 5476, acione transponder, controle opera, 120 decimal 8, da 3171. 3171, notão, autorizado 320, Guarulhos. Cola da 10, curva direita, perfil Sanvo 1, Leda, Motiva, Azulu 10, Taubaté, transponder 5476, controle 1208, fim dia 10. Correto, chame para adicionar, 3171110. Chama, né, senhor. Tráfico, bom dia, passaria do 2221, coordenação repetitivo para Barreiras, cliente da Charlie. Passaria do 2221, Barreiras, Serra da Ovelha, Bravo Romeu autorizado, conforme rota, plano de voo, 842, Lima Alfa Papá, após DCT Barreiras, conforme plano Yankee, vai alterar 085 para seguir resolver o destino. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, deixou de saída Momo, transição VATAP, 5474, acione transponder, controle opera, 120 decimal 8. Barreiras conforme o plano, Whisky 42, LAP, direto 085, decolada 10, curva esquerda, Momo, VATAP, 5474, transponder, controle 1208, o 2221. Meta procedimento, chame para adicionar, parceiro 2221, 3143. Está pronto para pushback acionamento, 2221. Sim, já autorizado o chame tags, parceiro 2221. Chamará para o táxi, 2221. 2-2, Salvador, bom dia, 6225, Oceanero, informação Charlie. Oceanero 6225, bom dia, está em contato o radar passando na posição Conde, está autorizado na Pro de Bonf, chame no ideal descido, ajuste padrão. Ok, na Pro de Bonf, ajuste padrão, chama ideal. Salvador, está 3171 no 10, pushback estacionamento. 2D5, desça para 4000 pés, se ajuste no 0 no 3. 4000, 1013, 6225. Ano pronto para o táxi, está com 22 a bordo, 5 horas e 25, alterna Goiânia. Inicialmente foi pelo Oceania 6225, número 2 na aproximação. Confirmo, presente pelo 6225. Para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, 2221. Para ingresso no pátio 1, 2221. Autorizado, chame novamente no ponto de espera, pode ser 2221. Chamará no ponto de espera, 2221. Rua 5973, sem identificação, está autorizado o BOMED 1, disse para o nível 050. Chegada número 3 na aproximação, Rio 5973. Está pronto, 2221. 221, autorizando decolagem piscina 0, vento 310 graus 029. Vicente Velhan, iniciar decolagem da 10, passarei 2221. Anotando, 3171, anotando. Está com 179, 340, alterna Galeão. Três 371. Autorizado táxi via Pati 1 no Índia. Ponto espera chame novamente, ajuste no 013. Autorizado táxi, Pati 1 e Índia, chama pronto, ponto espera 3171. Tudo 9776, aposto pelo. É, confirme pra gente, vai fazer o Electro Whisky, número 366. O senhor cita o sinal do Electro Whisky? Afirmo. Certo, está autorizado o Electro Whisky, vou dar presente para o 367 e após o 367 e o 366. Deixa para 25003 do 9776. Ok, vai lá o 367 e descendo para 25003 no 776. Passarelo 2221, no decolador 17, chame agora controle Salvador, 120.8, bom voo. Controle Salvador, 1208, um bom dia, 2221. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2221, na mão Movatap. Bom dia, passarelo 2221, está em contato radar, suba para 3 mil pés na saída Momo. 3 mil pés na saída Momo, 2221. O passarelo 2221 tem condições de cumprir o perfil superior? É, suba inicialmente para 3 mil, aguarde talvez instruções passarelo 2231, não temos tráfego na aproximação. Sim, subindo para 3 mil, o 2221. Tá 3171, autorizar alinhar e decolar, pressão no zero. Vento 3110 graus, 021. Autorizado alinhar e decolar no zero, tá 2221, solicita para hoje Momo para evitar formação. Autorizado o VATAP, se livra a formação, 2221. Afirmo, autorizado para hoje VATAP. Afirmo, autorizado o VATAP, inicialmente mantenha 3 mil pés de passarelo 2221. Para hoje VATAP, mantendo 3 mil, passarelo 2221. 221 está livre ascensão da presente na proa de VATAP, subida para o nível 160. Subindo 160 na proa de VATAP, eu passarei 221. Estabilizou no LS, chegou no 9776. Gol 9776, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 295. Passarei 2221, informe que temos o tráfego à sua esquerda, no localizador, passado 7 milhas, mantendo, cruzando 2.500 pés em descida. A gente vai necessitar de 10 graus à esquerda, o 2221. Está livre desvio, suba para o nível 160, passarei 2221. Subindo 160, o livre desvio, 2221. Controle Salvador, da 3171, decolar, transfere. 3171, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, está autorizado Leda. Boa, Leda 3171, final 320. Oxanel 6225, reduz a velocidade para 210 nós, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, está autorizado a final do procedimento ILFX-8. Sim, 2109, 2000 pés, autorizado ILFX-8, 6225. E o 5973 reduz a velocidade para 2209. 6225? Autorizado, o Xenai 6225, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. Ok, 2000 externo reportará. O 9776, sala 25, livre pista à direita, taxi via Alfa, após, chama a gente da Juliette. Alfa, da Juliette, chama 9776.